Vamos iniciar então a nossa terceira aula. Nós já falamos nas aulas passadas sobre a realidade, sobre a importância do real. Falamos sobre a inspiração e falamos também sobre as perdas, as fraturas, os fracassos, pequenos ou grandes, que todos nós temos. E tratamos esses três elementos como indissociáveis da criação literária. Hoje nós vamos começar falando de um quarto elemento, né, igualmente inseparável da criação literária, que é a língua, o idioma. Nós não podemos esquecer, contudo, e acho que vocês têm consciência disso, de que essa divisão que nós estamos fazendo neste curso, ela tem um caráter meramente didático. Na prática, na verdade, esses elementos eles estão imbricados, eles são inseparáveis. Tem uma relação íntima. Bom, mas no caso específico do idioma, né, da língua, o que é a língua? De maneira sucinta, né, a língua é matéria bruta. Né? É uma matéria bruta que nós precisamos desbastar, lapidar. Isto é claro se nós a considerarmos na sua forma, digamos, natural. A maneira como os falantes costumam utilizar a língua, digamos. Apesar das camadas de cultura que os idiomas recebem todos os dias, as camadas de cultura que são acrescentadas ao idioma todos os dias, se fosse possível nós isolarmos a língua, né, de toda a realidade, de todas as suas funções, nós certamente teríamos um amontoado de sons ou de sinais gráficos que não tem, que não teriam significação. Para exemplificar isso, nós não precisamos ir muito longe, né? Basta nós pensarmos, por exemplo, nos nossos diálogos cotidianos, né? Nas conversas que nós temos no nosso dia a dia, naquelas conversas que não nascem de uma reflexão profunda, né, mas que brotam com naturalidade. É claro que mesmo nessas conversas, a agilidade da nossa mente, a agilidade dos nossos pensamentos, permite que nós criemos alguns filtros, né, enquanto nós estamos falando, simultaneamente à nossa fala. Filtros de censura, filtros de escolhas dos melhores vocábulos para expressar o que nós queremos dizer, às vezes com o objetivo de seduzir, às vezes com o objetivo de adular, quem sabe com o objetivo de convencer o nosso interlocutor, né, ou de apenas estabelecer relações de simpatia, de civilidade. Né? Nós temos essa capacidade de, enquanto falamos, irmos filtrando a nossa fala. Né? Mas se nós pensarmos mais detidamente, se nós refletirmos mais detidamente sobre os nossos diálogos, nós também vamos verificar que grande parte deles é um conjunto de monossílabos, de interjeições, né? De silêncios, de reticências, de subentendidos, né? Que muitas vezes ganham significado apenas graças à nossa expressão facial, aos nossos gestos. Então, a língua, e aqui eu cito literalmente o filósofo Olavo de Carvalho, no seu ensaio Requisitos da Expressão Literária, a língua é matéria que resiste a nós com opacidade, de maneira nebulosa. Opacidade essa que nós, enquanto escritores, temos de vencer, né? Ou ludibriar, o que não significa necessariamente destruir. Esse ensaio do Olavo, que, aliás, quero fazer um agradecimento ao pessoal do site do Seminário de Filosofia do Olavo, que disponibilizou o texto especialmente para nós, né? Esse ensaio, ele um ensaio muito bem escrito, né? Muito lúcido e também muito didático. Ele está disponível para download no site do CEDET online. E é sobre ele, é nele que nós vamos basear grande parte desta nossa aula, ou melhor, da primeira metade da nossa aula. Né? Seria bom que vocês, ao final da aula, depois, com calma, lessem o texto do Olavo na sua íntegra, porque como bom filósofo, não é um texto propriamente de teoria literária, mas é um texto de filosofia, evidentemente ele vai além, né? Vai muito além daquilo que é o objeto do nosso curso e desta aula de hoje. A obra literária, segundo Olavo, numa expressão muito feliz, é a vitória da forma sobre a matéria. Matéria elevada a um esplendor translúcido e harmonioso. Bom, mas a questão é, como alcançar esse esplendor? Como lidar com o idioma, em termos práticos? Qual a nossa relação com o idioma, não enquanto meros falantes, mas enquanto escritores? Há uma verdade esquecida nos dias de hoje, a de que não existe arte sem ciência. Ciência no sentido de conhecimento atento, aprofundado das coisas. No caso específico da literatura, nós só podemos produzi-la se nós tivermos um domínio consciente dos meios técnicos de expressão. E um domínio consciente dos meios técnicos de expressão não significa que o escritor tem de ser um gramático. Absolutamente, não é isso que eu quero dizer. Mas muitos jovens escritores hoje cometem o erro fatal de desprezar a gramática. E, em alguns casos, infelizmente, chegam a ser incentivados a isso. É claro que por professores irresponsáveis. Na verdade, a questão do aprendizado da gramática, ela não se resume a questão de escrever certo, né? Ou de saber as regras, né? As regras da norma culta da língua. mas significa principalmente dominar a lógica do idioma e, portanto, dominar também a lógica do pensamento. A lógica por meio da qual nós construímos o nosso discurso e expressamos o nosso pensamento. Então, não se trata apenas de escrever corretamente, mas se trata de escrever de forma clara, de forma inteligível. A composição de uma frase, ela não pode ser involuntária. Ela não pode ser feita sem premeditação. Ela precisa ser fruto de uma reflexão. E muitas vezes de uma demorada reflexão. Se vocês lerem, por exemplo, as cartas de Flaubert, as cartas do período em que ele escrevia Madame Bovary, vocês vão ver claramente a luta que ele empreendia com as palavras. Era uma luta cheia de angústia. Era uma luta que... uma luta física, quase. Exatamente para vencer a opacidade da língua. É claro, nós temos consciência de que em todas as formas de arte, incluindo a literatura, nós nem sempre conseguimos expressar exatamente aquilo que nós pretendemos. Quando nós escrevemos, acabam ficando no texto elementos, coisas que nós não havíamos desejado colocar ali. Mas o problema é que a língua traz consigo elementos que são indissociáveis, né, de certas construções. E, é claro, das escolhas que nós fazemos ao escrever. Mais uma razão para que a língua seja trabalhada literária. Mas nós não podemos perder de vista isso, mesmo quando ela é trabalhada literariamente. Há coisas, há elementos que fogem ao nosso alcance. Contudo, isso não diminui o fato de que produzir literatura requer intencionalidade, né? Requer reflexão. Num dos momentos mais felizes do seu ensaio, Olavo de Carvalho diz que, vou ler a citação literal, ele diz que o domínio progressivamente maior que o artista adquire sobre o seu instrumento de expressão retroagirá sobre a consciência que ele tem desses sentimentos, revelando neles novas nuances, novas profundidades. Não é por outro motivo, meus caros, que os escritores, mais do que escrever, reescrevem. Alguns de forma incansável, quase doentia. Um exemplo curioso, além do exemplo do Flaubert, é o Marcel Proust. Se vocês tiverem oportunidade, eu acho que até existem algumas imagens disponíveis na internet, se vocês tiverem oportunidade de ver algumas das provas tipográficas dos primeiros volumes de Em Busca do Tempo Perdido, vocês vão ver que quando ele recebia as provas, ele praticamente reescrevia o texto todo com uma letra minúscula nas margens das provas. E se vocês quiserem entender um pouco melhor esse exemplo, leiam a correspondência que ele, manteve com seu editor, Gaston Gallimard. Essa correspondência, inclusive, foi traduzida aqui no Brasil, se não me engano, pela EDUSP. É uma coisa desesperadora. É um processo de pura angústia. Se não fosse a paciência do Gallimard, nós jamais teríamos o Em Busca do Tempo Perdido. E vejam, não se trata de um exercício fútil. Quando o escritor escreve, quando ele reescreve, ele aprimora o seu estilo. Pois todo exercício de expressão, ele amplia a consciência que o escritor tem. E vejam, amplia a consciência não só em relação à sua própria existência, mas amplia também a consciência em relação às possibilidades que a língua oferece. As possibilidades infinitas que a língua oferece. Então, na verdade, quando o escritor escreve e reescreve, ele vivifica a linguagem. E a cada linha ele se prepara para a seguinte. E a cada parágrafo ele se prepara para o parágrafo seguinte. E assim, num processo infinito. O Olavo diz que a ciência do fazer literário não é somente um meio de escrever, mas é um meio principalmente de pensar, de conhecer e, portanto, de se conhecer. E se nós nos conhecemos, quase com certeza melhoramos. Ou seja, essa tomada de consciência é uma forma de ser. Essa reflexão vale, inclusive, para os próprios leitores. O Todorov, naquele livrinho sobre o qual nós falamos na nossa primeira aula, A Literatura em Perigo, ele tem uma citação perfeita sobre isso. Ele diz: sendo o objeto da literatura a própria condição humana, aquele que a lê e a compreende se tornará não um especialista em análise literária, mas um conhecedor do ser humano. No entanto, apesar de todas essas certezas que nós temos, nas últimas décadas, na academia, na crítica literária, tem prevalecido a ideia dos formalistas, dos estruturalistas e dos desconstrucionistas. Quer dizer, segundo a qual, o que acontece em um texto literário é apenas aventura da linguagem, nada mais. O Roland Barthes, ele fala sobre a incessante celebração do aparecimento da linguagem. Que, na verdade, a cada texto literário que é escrito, o que acontece principalmente, o que ocorre principalmente é isso. É uma celebração do aparecimento da linguagem. É uma frase muito bonita, uma frase lírica, né? Mas uma frase que não reflete a verdade. Ou pelo menos não reflete a verdade completamente. Se a beleza da narrativa estivesse exclusivamente na própria substância da linguagem, se a beleza da narrativa estivesse exclusivamente nos signos linguísticos, então todos os textos escritos com a intenção de serem literários, seriam literatura. E, no entanto, não é isso que acontece. O que acontece na prática, e o Olavo mostra muito bem isso no ensaio dele, é que textos muitas vezes escritos sem nenhuma intenção literária tornam-se literários. E textos escritos com uma intenção literária, eu diria até que a maioria dos textos escritos com intenção literária, a maioria desses textos pode ser jogada no lixo. O literário, nos ensina o Olavo com grande lucidez, é uma excelência, é um valor, é uma qualidade. E não é uma coisa, não é um objeto, não é uma substância. O Olavo cita, acho que um ou dois exemplos sobre isso, aos quais eu quero acrescentar o primeiro exemplo que me veio à mente quando li esse ensaio do Olavo. Eu pensei imediatamente na autobiografia de Santa Teresa de Ávila, que é o Livro da Vida. A reformadora da Ordem Carmelita, que é Teresa de Ávila, ela escreveu o Livro da Vida obedecendo ao seu diretor espiritual e confessor. Nada mais. O objetivo era fazer um relatório para o seu confessor sobre as suas experiências religiosas, místicas, particulares. E, no entanto, esse livro se transformou num marco da literatura hispânica. Qualquer pessoa que desejar estudar a literatura da Espanha e a literatura de língua hispânica, principalmente aqueles que se interessarem por relatos autobiográficos, pelo gênero da autobiografia, estão obrigados a ler o Livro da Vida. Teresa de Ávila, ela revolucionou a prosa autobiográfica, introduzindo uma espécie de nova visão da intimidade, dando uma nova amplitude àquilo que é a vida íntima, a vida do pensamento, a vida do espírito. E isso para não falar de outros detalhes do estilo teresiano. Da mesma forma, um livro escrito para ser literatura, vamos repetir o que eu disse há pouco, ele pode não ter nenhum valor literário. Basta nós pensarmos em todos os livros de ficção ou de poesia que estão expostos hoje nas livrarias. Vocês acreditam que quantos desses livros serão lembrados daqui a 100 anos? Provavelmente nenhum. Vocês acham que quantos dos autores que são hoje bajulados nas páginas dos jornais e revistas serão lembrados daqui 100, daqui 200 anos? Certamente nenhum deles. Portanto, a literariedade de uma obra, ela não está na intenção subjetiva que o autor colocou nela, mas sim no valor objetivo que ela tem. Valor objetivo esse, que pode ser intencional ou não. Mas como isso se dá concretamente? Né? Quer dizer, como nós agregamos valor objetivo ao texto, à obra literária. O Olavo diz que o valor literário é tanto maior quanto mais a obra consiga absorver em si todos os outros valores. Vamos dar dois exemplos. Vamos pensar primeiro em A Montanha Mágica, de Thomas Mann. Um livro lançado em 1924. Num pequeno sanatório para tuberculosos, o Thomas Mann reúne as principais linhas de pensamento que lutavam entre si, principalmente naquele período entre as duas guerras mundiais. Ou seja, não é apenas um exercício de linguagem, mas ele concentra ali a radiografia de uma época. Todo um conjunto de ideias e de pensamentos que disputavam a hegemonia na Europa naquele período. O mesmo nós podemos dizer, por exemplo, de qualquer outro grande romance. Anna Karenina, por exemplo, do Tolstói, né? Não é apenas um exercício de linguagem, né? Não é apenas um conjunto de felizes acertos de signos linguísticos, mas é a radiografia da alma humana, né? Das nossas insatisfações, né? Do medo de ser feliz, dos sentimentos possessivos que o homem tem, dos ciúmes, né? E também a radiografia dos costumes, né? Da Rússia naquele período, de como as famílias se organizavam, de como o próprio Estado se organizava, né? Enfim. Os grandes escritores agregam à linguagem valores que estão muito além da mera linguagem. Olavo, aliás, faz uma comparação brilhante entre Dante Alighieri e o Padre Vieira, que eu não vou repetir aqui, mas que eu recomendo a vocês que leiam atentamente. De qualquer forma, a lição é básica. A linguagem nunca deve estar só. É preciso acrescentar valor ao nosso instrumento de trabalho. E isso só pode ser feito se nós formos para além da linguagem. Henry James dizia que o primeiro dever do escritor é ser tão completo quanto possível. Ou seja, quanto mais nós ampliarmos a nossa percepção da realidade, mais nós criaremos uma linguagem literária, uma linguagem realmente literária, que seja também autônoma, que seja pessoal e que expresse realmente o nosso estilo pessoal. Então, como vemos, a linguagem literária, ela não é uma forma de geração espontânea. E exatamente por esse motivo, ela está inextricavelmente ligada a uma tradição. E entramos, então, na segunda parte da nossa aula de hoje. Bom, a palavra tradição tornou-se, nos dias de hoje, um vocábulo perigoso, né? Realmente perigoso. Ela quase sempre é entendida de forma pejorativa, E quando ela surge numa frase, ela quase sempre é envolvida por um tom de censura ou de desprezo. Pelo menos é o que o senso comum estabeleceu. Trata-se de uma palavra que só é agradável nos dias de hoje, se nós nos referirmos a questões arqueológicas, por exemplo. Se num diálogo você falar sobre a tradição dos faraós, ela não vai causar grandes problemas. No entanto, se você, numa roda literária ou conversando com algum escritor, disser, por exemplo, você está distante da tradição literária ocidental. Bom, aí nós todos corremos o risco de sofrermos algum tipo de agressão, né? Pelo menos alguma agressão verbal ou um gesto de menosprezo. Na verdade, nós vivemos numa época infantil. E o que pode parecer um chavão, mas a verdade é que ao nosso desenvolvimento tecnológico não corresponde um alto desenvolvimento intelectual. Ao contrário, nós, sob muitos aspectos, inclusive éticos, nós retrocedemos. Mas, voltando à questão da tradição, os nossos contemporâneos, eles esqueceram que o fato de nós termos nascido no interior de uma cultura organizada é algo maravilhoso. Nascer numa cultura com alto nível de organização é um benefício incrível. Por quê? Porque significa não ter de renovar o conjunto das nossas experiências. O que seria uma tarefa acima das nossas forças. Imagine se cada ser humano, ao nascer, tivesse de recuperar para seu uso pessoal o conjunto da cultura. Seria uma tarefa impossível. E eu me refiro aqui a todos os aspectos da cultura. Imaginem se nossos pais não nos tivessem ensinado as questões básicas, né, como higiene, como segurar um talher. Certas regras básicas de convívio social, chegando até a fala e a escrita. Quer dizer, sem o domínio, ao menos de parte da memória coletiva da nossa cultura, nós estaríamos condenados à incomunicação. E não só à incomunicação, mas provavelmente à loucura. A vida moderna, no entanto, ela destruiu muitos canais de transmissão da tradição. E quer destruir outros. Segue destruindo. E isso representa uma ameaça. Uma ameaça que nós podemos chamar de desculturação. Ou seja, a perda ou a degradação da nossa identidade cultural. A sociedade ocidental, ela sofre daquilo que Ortega y Gasset, no seu livro A Rebelião das Massas, chamou de estranha pretensão. vou ler a citação literal: a pretensão de ser mais que qualquer outro tempo passado. Mais ainda, por se desligar de todo o passado, não reconhecer épocas clássicas e normativas, e ver-se a si mesmo como uma vida nova superior a todas as antigas e irredutível a elas. Percebam que esse tipo de comportamento, essa estranha pretensão, ele provoca reflexos na arte. E na literatura, muitos insistem em fazer com que nós apreciemos e elogiemos nas obras literárias aquilo que diferencia determinado escritor dos seus antecessores. É o que nós chamamos de o elogio da originalidade pela originalidade. Nós fomos acostumados a estudar as obras literárias sempre pensando naquele elemento que pode ser isolado, que pode ser separado do todo e ser mostrado como verdadeiramente original. No fundo, trata-se de um preconceito ou até mesmo de uma patologia da modernidade. Ou seja, busca-se sempre o novo. Como se fosse possível nós construirmos as coisas, nós elaborarmos as coisas, negando toda a experiência anterior. Partindo sempre de uma tábula rasa. Como se fosse possível esvaziar a nossa mente e a própria cultura de toda a experiência humana acumulada. Na verdade, querem que nós acreditemos que o homem não está inserido na história. Mas a verdade é que é impossível recusar a história. Num ensaio magnífico chamado Tradição e Talento Individual, o grande poeta inglês T.S. Eliot, ele diz que nós escrevemos não somente como a nossa própria geração escreve, mas com o sentimento de que toda a literatura, desde Homero, tem existência simultânea, constitui uma ordem simultânea. E o que ele quer dizer com ordem simultânea? Simplificando, é como se todos os grandes escritores estivessem vivos ao nosso lado enquanto nós escrevemos. Por quê? Porque eles impregnam, desde que eles existiram, a nossa cultura. Percebam que, ao reconhecer o valor da tradição, do passado, eu não estou defendendo uma adesão inocente a tudo que foi produzido. E muito menos estou dizendo que nós devemos copiar o que os grandes escritores fizeram. Mas percebemos que devemos perceber o sentido histórico da produção literária. Essa simultaneidade a qual nós pertencemos, da qual nós fazemos parte, e da qual não há como nós fugirmos. Ser verdadeiramente contemporâneo é ampliar a consciência que temos do nosso papel dentro dessa ordem geral, histórica, da literatura, da qual, repito, é impossível se excluir, a não ser com gestos artificiais, mentirosos. E, desgraçadamente, meus amigos, nós estamos atolados em gestos mentirosos. Eu lembro que já comentei com vocês sobre o workshop de um curso de um escritor contemporâneo brasileiro, que na sua primeira aula ele diz para os alunos: olha, esqueçam tudo o que vocês aprenderam até hoje, esqueçam tudo o que já foi escrito, esqueçam todos os grandes escritores e escrevam como se vocês fossem os primeiros escritores na face da Terra. Bom, uma fala dessas, na verdade, não passa de um exercício fútil, se não for um exercício malicioso que condena os alunos a um processo de desculturação. Aliás, eu duvido muito que esse escritor tenha cumprido na sua vida aquilo que ele ensina. Com certeza ele não o fez. Esses alunos, esses pobres alunos, estão condenados a morrerem culturalmente. E esse professor, ele vem de uma ficção, ele vem de uma mentira. E ainda que os alunos se disponham a empreender tal tarefa de esquecimento, é algo impossível de ser feito. Quer dizer, é uma tarefa inglória, porque eles jamais poderão escrever partindo do zero. E enquanto eles tentam fazer isso, enquanto eles tentam escrever como se fossem os primeiros escritores na face da Terra, todos os grandes escritores estão debruçados às suas costas, escrevendo com eles. E, desgraçadamente, eles não têm consciência disso. Não podem aproveitar esse benefício que a tradição, que a cultura oferece. Na verdade, todos os movimentos literários que anunciaram o rompimento absoluto com o passado apenas fizeram uso de uma figura de retórica, de uma peça de autopropaganda. Querendo ou não, todos realizaram e realizam um diálogo com o passado. Vejam, por exemplo, o concretismo, que é um caso pitoresco aqui no Brasil. Né? Na Antiguidade Clássica, já se faziam aquelas brincadeiras pueris com as palavras e com as letras. A essa visão de nós estarmos inseridos numa ordem simultânea, num contexto histórico, numa tradição, nós devemos acrescentar uma outra verdade, que também é combatida nos dias de hoje. a verdade de que a arte ela não se aperfeiçoou. A crítica e ambos setores da academia, eles querem que nós acreditemos que a arte se aperfeiçoou e que os escritores contemporâneos são melhores do que os escritores do passado. Uma expressão das mais batidas que nós certamente cansamos de escutar, que fulano renovou a linguagem, cicrano renovou o romance. Quer dizer, isso tudo é uma grandiosa mentira. A arte não se aperfeiçoou. Baudelaire não é melhor que Homero. Ao mesmo tempo, contudo, a arte jamais é a mesma. Acho que vocês percebem a diferença. T.S. Eliot observa com razão que a história da arte talvez revele certo refinamento, mas nunca um aperfeiçoamento. Na escola, contudo, nos ensinaram exatamente o contrário. Nós aprendemos que os modernistas são melhores que, por exemplo, os parnasianos. E, no entanto, a verdade é que há ótimos escritores modernistas e há ótimos escritores parnasianos. Da mesma forma como há modernistas medíocres e parnasianos medíocres. Um movimento literário, um novo movimento literário, ele, ainda que apregoe o contrário, ele não substitui, e ele não destrói, e ele não melhora o que veio antes dele. Nós não devemos, portanto, ter medo do passado. Ele não é um fantasma que se aproxima de nós para nos amedrontar. Ao contrário, o passado nos alimenta. Ele nos mostra o quanto nós podemos ser melhores do que somos hoje. Na verdade, o que nós devemos é buscar aprimorar a consciência da nossa integração nessa simultaneidade, nessa ordem simultânea. Aprimorar a nossa integração no passado, a nossa integração com os grandes escritores do passado. Outra das grandes lições de Eliot, e que resume o que nós dissemos até agora aqui, é que nenhum poeta, nenhum artista tem sua significação completa sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação de sua relação com os poetas e os artistas novos. E isso também acontece porque não pode existir um escritor que não seja, antes de tudo e simultaneamente, leitor. Vamos pensar em alguns exemplos dos mais óbvios. Machado de Assis não seria Machado de Assis se não tivesse lido Tristan Shand, o Lawrence Stern. James Joyce não seria Joyce se ele não tivesse lido a Odisseia. Dante Alighieri não seria Dante, ou seria menos Dante, se não tivesse lido Virgílio. Então, não nos enganemos, meus caros. Aquele trecho genial daquela obra que nós mais gostamos e que nós acreditamos que seja o trecho mais original ali, naquele trecho, com absoluta certeza, lateja todo o passado da literatura, todo o acúmulo da tradição literária. Naquele trecho, os escritores mortos revelam o vigor da sua imortalidade. Lembremos do que Eliot diz num outro ensaio muito bom, que eu recomendo a vocês que leiam, o que é um clássico. Ele diz: uma literatura madura carrega uma história consigo. Uma história que não consiste numa mera crônica ou acumulação de manuscritos e textos de todos os tipos, mas num progresso ordenado, ainda que inconsciente, de uma língua que alcança a consciência de suas possibilidades, dentro, é claro, das suas limitações. Na aula passada, um dos alunos me perguntava, vocês talvez se recordem, como é possível produzir boa literatura num país em todos os sentidos subdesenvolvido como o Brasil. Vejam, completando o que eu disse na aula passada, nós devemos pensar que, bem ou mal, nós temos uma tradição. Se não podemos ser completamente otimistas, se a realidade não nos permite sermos absolutamente otimistas, o que evidentemente seria inclusive uma atitude infantil, também não devemos ser pessimistas, completamente pessimistas. Há formas e formas de se olhar para a realidade. E T.S. Eliot fala sobre isso nesse mesmo ensaio. E é com essa citação, um pouco extensa, é com ela que eu quero terminar a aula de hoje. Eliot diz: na medida em que nos achamos inseridos numa literatura, na medida em que falamos a mesma língua e temos fundamentalmente a mesma cultura que produziu a literatura do passado, temos de reconhecer duas coisas: o orgulho do que nossa literatura já conseguiu e a confiança no que ela ainda pode alcançar no futuro. Se deixamos de crer no futuro, o passado deixará completamente de ser nosso passado e se converterá no passado de uma civilização morta. Acreditem, bem ou mal, nós temos uma tradição. Temos alguns poucos grandes escritores. E é a eles, a essa tradição, que nós devemos nos apegar. Por hoje é só, meus caros, e vamos fazer um pequeno intervalo. Bem, meus caros, retomando então, agora para responder as perguntas, nós recebemos apenas uma pergunta, pergunta do Ronaldo. E, de fato, Ronaldo, no começo do nosso trabalho como criadores, como escritores, é fatal que nós copiemos um determinado escritor. E isso não é ruim. Aliás, eu creio que comentei sobre isso na aula passada, que o contista Oscar Quiroga, que tem os 10 mandamentos do bom contista, né? Ele diz exatamente sobre isso. Ele fala, creio que a primeira recomendação dele, quer dizer, você deve eleger o mestre e aprender com ele. E depois, então, gradativamente, você vai criar o seu próprio estilo. Eu acho que essa mistura que você cita, né, de Bukowski, Rubem Fonseca e Oscar Wilde, é uma mistura explosiva, né? Para dizer o mínimo, né? Mas a sua pergunta é se nós somos realmente capazes de desenvolver um estilo próprio, ou se apenas somos o resultado estilístico de tudo que lemos e gostamos. Eu acho que nós voltamos aqui à questão da busca da originalidade. Essa busca frenética, doentia, essa busca febril pela originalidade, né, da originalidade, é uma busca recente na história da literatura. Se você pegar escritores mais antigos, você verá que eles conscientemente se inspiravam e copiavam determinados modelos. É claro, com a sua própria linguagem, né, com a sua própria temática, né, mas essa angústia, né, ou esse temor da influência de outros escritores, ele não existia. Né? Eu acho que é uma preocupação, de certa forma, realmente desnecessária. Não importa se você está produzindo, conseguiu alcançar na sua carreira literária um estilo completamente original, ou se o seu estilo, que é ótimo, na verdade é o resultado, é um somatório de tudo que você leu e que você gosta. Na verdade, o que importa é o resultado. Se o resultado é bom, se você alcança com a linguagem a qual você certamente agregará outros valores, mas se você alcança uma construção ótima, o que importa é isso. O importante é que você gradativamente vá amadurecendo e vá se desligando, né, do Bukowski, do Wilde e do Rubem Fonseca, né, que eu acredito que não deve ser o seu caso. Você deve ter usado apenas esses autores como uma ilustração do seu exemplo. Assim espero, né, uma ilustração algo irônica, inclusive. Mas a construção do estilo nasce disso, quer dizer, nasce da leitura e nasce também do contínuo exercício. Quanto mais você escreve, quanto mais você lê, mais você amplia e aprofunda a sua visão crítica sobre aquilo que você escreve e sobre aquilo que você lê. A minha seleção de autores prediletos hoje, aos 52 anos, é completamente diferente da minha seleção de autores quando eu tinha 20 ou quando eu tinha 30. Autores que eu admirava, autores que eu li com imenso prazer, eu simplesmente deixei de ler. E não muitas vezes porque eu tenha descoberto que eles eram ruins, mas porque nós mudamos. Nós nos tornamos gradativamente em outras pessoas. E a nossa biblioteca acompanha essa mudança, ainda bem. De maneira que não procure não ter essa angústia da influência. E, naturalmente, à medida que você ler e que você escrever, à medida que você escrever com disciplina, de maneira profissional, de maneira com grande senso, com grande consciência do que você está fazendo, e à medida que você também aprimorar as suas leituras, você vai perceber como você começa gradativamente a construir o seu próprio estilo. Seja ele apenas seu, o que eu acho um pouco difícil, seja ele uma mistura feliz de grandes escritores do passado. É isso, meus caros.